Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer pela honra, viu, Jorge, de estar aqui. Recebi esse exemplar uma semana antes de vocês. E foi realmente um presente. Eu me surpreendi muito. Vocês vão ver que tem muita coisa aí para a gente aprender, para a gente ler. Eu vou vir para cá, porque senão não consigo botar aqui. Dá licença. E realmente, assim, eu fiquei bem impressionada com as coisas que até eu que estou, assim, sou iniciante aí na Seara Espírita, né, há alguns anos. Oh, tá bom, muito obrigada. Ainda tem muita coisa para aprender, né? Então eu espero também que seja bom para vocês. E eu escolhi alguns trechos que eu achei, assim, muito que justificava, explicava um pouquinho da história e deixava aquele gostinho de suspense, tá? E de mistério. Então eu vou apresentar primeiro os personagens, né, os personagens principais, que são o Aurélio Augusto. Então, eu vou narrar, o livro é narrado pelo Aurélio Augusto. Então, quando vocês me virem falando, imaginem Aurélio Augusto, vocês viram a foto, tá? Substituam na mesma hora. Ele é mais magrinho, mas tudo bem, é só substituir. Então, eu vou narrar essa história junto com o Ângelo, ok? Pai Joaquim e mãe Maria. Então, eu espero que vocês se divirtam nesse momento e consigam entrar nessa história maravilhosa que o plano espiritual nos presenteou. Uma das minhas maiores satisfações em minha vida é a de poder dormir tranquilamente e despertar com a certeza de que sou uma pessoa feliz. Principalmente quando acordo com os primeiros raios do astro-rei acariciando meu rosto e alimentando a minha alma. Ao dirigir-me para fazer a higiene pessoal, lembrei que tinha combinado com o Ângelo de fazermos um passeio ao Vale do Alvorecer. Então eu deveria me apressar, pois em poucos instantes ele estaria chegando. Há aproximadamente 4 meses, estava auxiliando o Ângelo a se preparar para a sua futura reencarnação. Em meio aos meus pensamentos, escutei alguém me chamando à porta. Aurélio! Aurélio! Ô, de casa! Oi, Ângelo! Respondi imediatamente. Pode entrar, a porta só está encostada. Ao entrar, saudou-me com um abraço e um bom dia com muita alegria, como era a sua característica. Ângelo era uma figura ímpar. Baixinho, media um pouco mais do que 1,40 m de altura. Tinha os olhos puxados, o rosto um tanto achatado, as orelhas mal formadas. Mas isso era facilmente superado pelo amor que nutria pelo próximo e sua privilegiada inteligência. Ele tinha retornado há muito tempo para a colônia e em sua última encarnação ele viveu a experiência expiatória como um portador da síndrome de Down. Perguntei-lhe, meu amigo, dentre muitos dos candidatos a futuras reencarnações que já acompanhei, sem sombra de dúvidas, você é o mais animado de todos. É público e notório que a esperança é um sentimento que lhe acompanha em todos os seus momentos. Obrigada, Aurélio, respondeu com carinho. Mas como não ser feliz em uma colônia como essa, onde o amor é a principal ferramenta utilizada por seus instrutores e benfeitores? Além do mais, Aurélio, você já conhece um pouco da minha trajetória como espírito. Sabe perfeitamente que uma pessoa que viveu tantos anos cultivando a escuridão e encontra-se hoje neste paraíso, só tem que agradecer à providência divina em todos os momentos. Um dia após essa visita ao Vale do Alvorecer, seria o primeiro dia a acompanhar Ângelo na Câmara de Terapia de Vivências. Nessa nova fase, ele iria relembrar algumas de suas vivências, e pelo que eu pude analisar como seu orientador, até aquele momento, ele estava bem preparado para dar um mergulho em si mesmo. Ao entrar no templo, identifiquei o irmão Bruno, responsável pela operação da Câmara de Terapia de Vivências, e saudei-o com um bom dia e um abraço fraterno. Estávamos há poucos minutos na câmara de terapia de vivências. Olhei para uma das telas e percebi que já estávamos no ano de 1200 da era cristã. Quando a velocidade começou a diminuir gradativamente e as imagens e o som ambiente foram se tornando mais nítidos. Até que paramos no ano de 1147. De pronto eu me dei conta do ambiente. Estávamos volitando entre milhares de cavaleiros cruzados próximo à cidade do Porto, ao norte de Portugal. Dentre estes cavaleiros, havia um jovem imponente, orgulhoso e egoísta, que estava na frente do trio, e ele se chamava Christian. Christian era Ângelo, e vivia um grande conflito interno. Era cercado pelo amor da sua família, mas era dominado pelo mal que habitava no seu interior. Christian confabulava com um dos seus subordinados de confiança, que aparentava uns 40 anos de idade, nos seguintes termos. Ethan, Não sei ao certo o que nos aguarda nessa batalha. Mas Christian, argumentou o amigo, pela minha experiência e pelo número de homens que estão conosco, tomar Lisboa será uma questão de tempo. Depois da vitória, você será mais respeitado, Christian, e voltará para suas terras que podem estar correndo sérios riscos nas mãos de sua mãe e de sua irmã. Então ele estava dizendo que o Ethan tinha razão, né? Que mais cedo ou mais tarde ele teria que enfrentar a mãe e a irmã. Olha isso, gente. A trama arquitetada por Christian tinha surtido efeito. Patrick, um grande cavaleiro e que ia casar com sua irmã, era admirado por todos e foi assassinado covardemente em uma emboscada que ele armou por medo do Patrick assumir o cargo junto com a irmã dele, que era a irmã mais velha. Eles foram levados, os três, o Ângelo, o Aurélio e o Bruno, foram levados a um dos cômodos do castelo, onde uma senhora de aproximadamente 45 anos de idade conversava com uma jovem que estava prostrada em uma confortável cama. Ângelo aproximou-se dela, nos informando com a voz embargada. Essa é minha mãe, senhora Ellen. Pena que naquela época o meu amor não conseguia enxergar essa aura de luz e amor que dela se externa. Apontando para a jovem enferma, ele informou: e essa é minha irmã Daisy, a quem fiz tamanho mal. A senhora Ellen tentava reanimar a filha, que há vários dias estava entregue à sorte. Não se alimentava, estava com febre e depressiva, alegando que a vida para ela tinha perdido o significado com a morte do seu amado Patrick. A mãe usou de todos os meios para aliviar a dor de Daisy, inclusive os seus dons mediúnicos de cura, mas não obteve nenhum êxito. Dentro de 6 meses, a jovem desencarnou, deixando um clima de grande tristeza nas terras de Christian. O fato abalou muito Christian também, que embora desejasse egoisticamente o poder, amava a irmã do seu jeito. Talvez tenha sido uma das poucas vezes que ele sentiu remorso naquela encarnação. Entretanto, depois que ele assumiu o poder, ele pensava apenas em aumentar suas riquezas materiais. O pensamento de Ângelo começou a movimentar o ambiente novamente em grande velocidade, nos levando até uma outra experiência reencarnatória, que foi na metade do século XIV. E estávamos novamente nas antigas terras de Christian. A paisagem estava muito diferente. O castelo continuava intacto, porém era cercado de muitas casas, formando um vilarejo bem movimentado. Adentramos o castelo e encontramos um senhor da terra com a fisionomia um tanto carregada, onde externava uma grave preocupação para sua esposa. Helen, estou muito preocupado, pois enterramos hoje mais um pobre camponês, vítima da mesma doença que tem atacado nosso povo. E segundo me informaram, há menos de 2 semanas ele estava bem saudável. Estamos suspeitando tratar-se de uma grande epidemia, pois já são mais de 50 vítimas só em nosso povoado. Estive com o padre Anthony solicitando que acalme o povo, mas parece que não adiantou. Ele está colocando na cabeça das pessoas que a doença é um castigo de Deus. Com isso, todos estão lotando a igreja para rezar, coisa que pode ser até pior neste caso seja uma doença contagiosa. O padre Anthony está muito diferente. Nem parece aquele jovem dedicado, atencioso e caridoso que chegou às nossas terras há anos. Assim que soube de sua cogitação para ser promovido a bispo, ficou intolerante, imputa penitências e mais penitências ao povo, exige donativos cada vez mais exagerados, sob a alegação de que a igreja tem que estar sempre à altura de Jesus. Isso é verdade, concordou a senhora Helen. Penso que se não fosse pela sua firmeza, padre Anthony já teria convocado até o tribunal da Santa Inquisição para queimar muitos aqui, começando por mim. A dificuldade era imensa para levarem os doentes para o isolamento. Enquanto uns tinham medo de tocá-los, outros temiam um castigo de Deus apregoado pelo padre Anthony, que continuava sem demonstrar qualquer sensibilidade para com os enfermos. Diante de tanta resistência, a senhora Helen resolveu fazer uma visita ao padre. Chegando lá, saudou o pároco com muita cordialidade. Ele, com certo ar de dono da razão, a saudou ironicamente. Depois de muito conversarem e discordarem, a dama segurou as mãos do padre, beijou-as sem que ele esperasse e lhe abraçou dizendo: Jesus lhe abençoe, meu filho. Aquele abraço foi como um choque emocional para o padre, que deixou transparecer certo brilho no olhar, provocando uma emoção que até mesmo em nós que estávamos assistindo e que víamos aquela cena acontecida há muitos anos atrás, ficamos emocionados. Entretanto, quando a senhora Helen saiu da igreja, 2 figuras estranhas entraram no recinto e começaram a mentalizar o padre. São os agentes do mal. Esses agentes do mal influenciaram muito o Christian, o padre Anthony e tentavam ainda o Ângelo. Terminada a pregação daquela manhã, as pessoas começaram a se retirar, ficando apenas uns 10 homens que foram ter com o padre Anthony. Um deles, dirigindo a palavra ao padre, disse: "Estamos convictos de que nosso Deus não pode ser desafiado. Diga, padre Anthony, o que devemos fazer com essa gente?" "Muito bem, meus filhos, não podemos deixar esse bando de hereges e feiticeiros trazer as trevas para nosso povo fiel. Estou cansado de avisar sobre os castigos de Deus, vocês são testemunhas. Mas como não querem ouvir, agiremos em nome do Pai e do Filho esta noite. Atearemos fogo naquele antro de pecadores, onde os doentes estão sendo cuidados. Entretanto, como não posso aparecer no momento da ação, peço que deem a oportunidade para a senhora Helen sair de lá ilesa, pois pela bondade que ela sempre demonstrou com a Santa Igreja e com o povo, penso que sua alma ainda tem alguma salvação. Tenho certeza de que ela está sendo ludibriada por esses físicos ateus e pelos fanáticos que participam com ela nas reuniões secretas que realiza no castelo, imaginando que podem curar as pessoas." Vários homens, enlouquecidos pelo fanatismo, portando tochas acesas nas mãos, exigindo que todos saíssem, exigindo que a Helen saísse, pois em nome de Deus iriam atear fogo, estavam no hospital e não deixariam nenhum herege escapar. A corajosa senhora foi até a porta, dizendo que dali não arredaria o pé, pois os considerava como filhos e, como mãe, os defenderia até as últimas consequências, ainda mais naquele momento, quando mais precisavam dela. Conclamou para que eles pensassem no que estavam prestes a fazer. "Meus amigos, vocês me conhecem como conheciam meu marido, o senhor dessas terras, e sabem que sempre agimos com justiça e fraternidade em relação à condução do nosso povo. Eu sempre participei da vida da nossa gente, portanto os conheço muito bem e sei que não conseguem perceber a realidade devido ao sofrimento causado por essa doença terrível. Entretanto, peço que antes de perderem a cabeça, analisem a situação. Vocês acham que Deus, sendo soberanamente bom, iria permitir tanta morte dessa maneira?" Um dos agitadores disse: "Bem que fomos alertados pelo padre Anthony, que o diabo usa muitas faces para tentar nos enganar. Não deem ouvidos a ela. Ou a senhora sai, ou vamos incendiar o galpão de qualquer jeito." Não demorou muito para que ouvíssemos o som de muitas tochas caírem sobre o telhado e flechas incendiárias sendo espetadas nas paredes de madeira. Em poucos minutos, o hospital ardia em chamas. A senhora Helen viu os seus protetores espirituais se aproximarem naquele momento e, abraçando e acariciando os doentes com sua tranquilidade habitual, disse: "Meus filhos, tenham fé no divino amigo Jesus e em seus anjos. A dor será momentânea, mas a luz acenderá para nós em uma nova morada de tranquilidade." O complexo de culpa do padre Anthony por aquela chacina foi criando força. Além de estar cercado por inimigos espirituais, não se alimentava adequadamente e cuidava muito mal do seu aspecto pessoal. Damos um salto no tempo e voltamos para a colônia. Após um breve descanso, a equipe se reuniu para receber as primeiras instruções do pai Joaquim sobre os procedimentos que adotariam durante a viagem que fariam naquele dia até a colônia Recanto de Luz. "Meus filhos", falou o pai Joaquim, "o trajeto até a colônia Recanto de Luz é curto, mas temos que nos precaver, pois atravessaremos zonas purgatórias muito densas, onde a volitação sofre sérias interferências. Portanto, vamos fazer o trajeto sempre próximos uns dos outros para não nos atrasarmos, mesmo porque Mãe Maria aguarda a nossa chegada ainda pela manhã e não podemos prescindir de nenhum minuto da presença dela. Como vocês já devem saber, Mãe Maria é um espírito de muita luz e quanto mais tempo com ela, nós é que seremos beneficiados." "Meu Deus", eu falei baixinho para Ângelo, "me belisca." "Mas por quê, Aurélio?" "Nós vamos conhecer Mãe Maria. Todos que já estiveram com ela dizem que de seu olhar emana tanto carinho e amor, e a luz que irradia do seu coração é tão grande que é capaz de quebrar as amarras dos espíritos mais endurecidos. Todas as vezes que nossos mentores em campo de luz querem exemplificar o amor maternal, citam Mãe Maria." "E ela tem filhos?" questionou Ângelo. "Filhos dela mesma não sabemos. O que se sabe é que ela trata todos como filhos. É o tipo de espírito que já conquistou o amor pleno e o transmite a todas as criaturas. Naquele momento, olhei para Ângelo e percebi que ele estava muito emocionado. E aqui eu vou parar, porque eu já estou mais na metade do livro, né? E aí fica a surpresa para vocês, o desfecho de todas as histórias que ainda vêm por aí. E eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, né? Os saltos no tempo. E é isso, acho que a mensagem aqui é de muito amor, né? E que a gente está aqui aprendendo e que sejamos inteligentes, né? E sábios para aproveitar essa experiência, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, para realmente sairmos daqui melhores do que chegamos, né? Então, com muita, muita gratidão por vocês terem me ouvido pacientemente, eu me despeço na noite de hoje e entrego meu amigo para depois fazer uma dedicatória para mim. Muito boa noite, gente. Aplausos.